O dia 24 de agosto na história, 1572, no massacre do dia de São Bartolomeu, o rei Carlos IX da França ordenou a morte de líderes huguenotes, calvinistas franceses. Dezenas de milhares de protestantes foram assassinados. 1954. O presidente Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no coração, aos 72 anos. Em sua carta, testamento, escreveu: "Saio da vida para entrar na história." 1954. Dwight Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos, baniu o Partido Comunista do país. 1960. A temperatura mais baixa do mundo é medida na Antártida, 88 graus centígrados negativos. 1981. Mark David Chapman, o homem que assassinou o Beatle John Lennon, recebeu a sentença de prisão perpétua. 1991. Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista da Rússia. O país passou às mãos do presidente Boris Yeltsin. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de agosto entrar para a história. Tenham todos um bom dia.